Hoje nós temos um tema muito interessante. Não tem nada a ver com o Espiritismo, mas tem tudo a ver também. Porque se nós não soubermos discernir, nós não vamos entender o Espiritismo. A capacidade de discernir, ou a capacidade de discernimento. O que é discernir? Discernir, discernimento. Ora, é compreensão, né? É entender. Entender não, é compreender. Discernir. Ajuizar, digamos assim. Deliberar. É uma coisa bastante interessante, porque nosso país, pelo menos uns sete, oito anos atrás, quando fiz algumas cadeiras da Faculdade de Filosofia, algumas cadeiras, elas mostravam que no Brasil existiam 40 a 45 de analfabetos funcionais. E hoje são mais, eu acho. 45, 48% de analfabetos funcionais, que eram aqueles que sabiam ler, escrever, mas não sabiam discernir. Não sabiam compreender, entender ou compreender, discernir uma palavra sequer no texto. Esse é o problema. Esse é o problema, é um grande problema nosso, de brasileiros. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos vendo uma cena. Estamos aqui. A cena está acontecendo lá no fundo. Alguns enxergam, entendem ela de uma maneira ou de outra, vão compreendê-la de uma maneira ou outra e vão dar o seu discernimento. Eles vão conseguir discernir. Discernir seria sempre a verdade do ajuizamento, ou, digamos assim, ou da deliberação. E, na maioria das vezes, eu pego, saio, eu vou, digamos assim, talvez discutir, não, mas comentar com uma outra pessoa que viu a mesma cena, e nós vamos perceber que a outra pessoa, ela viu totalmente o conteúdo da cena totalmente diferente. Ela não entendeu do jeito que eu entendi. Por quê? Porque cada um entende, compreende e tem o seu discernimento de uma forma ou de outra. Então, aqueles que mais conseguem discernir, mais perto daquilo que chamamos de deliberar, discernimento ajuizado, certo, são aqueles que entendem melhor, que compreendem melhor o fato. Sendo assim, compreendem melhor um texto. Aqueles que vão ler o jornal, ainda mais hoje, que existe a tal de fake e o fato, hoje, para quem não sabe discernir, pelo amor de Deus, é um prato cheio, tanto na área da política, como na área do futebol, como na área da religião, como na área do que vocês quiserem. Não vamos falar em política. O fake é mentira, o fato é a verdade. É um prato cheio para quem não sabe discernir, não sabe compreender, compreender com dois E. Isso quer dizer discernir, compreender. Se eu compreendo de uma forma, faço o meu discernimento, eu vou ter, digamos assim, a minha deliberação, vou deliberar, e eu vou talvez argumentar com uma outra pessoa do mesmo nível que eu. Nós vamos ter que falar de nível, mas nível intelectual, né, gente? E essa pessoa vai concordar comigo. Por quê? Porque elas viram, essa pessoa viu do mesmo âmbito que eu. Talvez com algumas diferenças, algumas nuances diferenciadas. Mas a ideia principal está certa. Eu vou contar uma história para vocês. Eu, meus seis primeiros anos de estudo, desde a do pré-primário até o quinto ano primário, eu fiz numa escola de freiras, lá no São José, na Escola das Irmãs São José. E eu tive a grata satisfação de, no terceiro ano, ter tido uma professora, que era uma irmã, a irmã Vitorina. Ela era uma graça de pessoa. Essa mulher, essa freira, ela não dava aula, ela brincava de dar aula com nós. Passou tão depressa, esse ano do terceiro ano, passou tão depressa que todos nós, chegou no final do ano, nós quase todos choramos porque nós não íamos mais ter aquela professora lá, de tão maravilhosa que ela era. Eu me lembro ainda dela, aqui na frente. O que ela fazia com nós? Ela tinha um armário no canto da sala esquerdo, assim, aqui tinha o quadro, aqui era a porta e aqui tinha um armário. Cheio de revistas, cheio de livretos, tudo sobre informação, fato, coisas verdadeiras, história geral, coisas interessantes, sobre, parecidas com a super interessante. Tinha tudo que era assunto. E antes de começar a aula, ela dava 10 minutos, 15 minutos para nós, principalmente se era aula de português, ela dava uns 10, 15 minutos para a gente escolher uns livros e para a gente ler na primeira até o recreio. Depois do recreio, quando é aquele dia lá, era só isso aí. Depois do recreio, nós éramos obrigados a comentar, fazer um tipo de ficha de leitura, que naquela época nem se falava em ficha de leitura, mas comentar aquilo que tinha lido. Ou se era uma historieta em quadrinho, de explicar o que tinha acontecido com os quadrinhos. E o final da história, o início da história, o andamento da história, assim, em 5 minutos. Então era uma coisa que tinha que ser rápida, porque nós estávamos sempre em 27, 28 nas salas de aula. Era uma coisa maravilhosa e todo mundo, mesmo os mais tímidos, foi aí que eu perdi a timidez, eu acho, de falar em público. Um pouco aí foi. A gente aprendia a entender. E aqueles que talvez não entendiam direito, ela chegava no lado e ela lia e dava tema de casa. Levava o livro para casa e era para o pai ou a mãe ajudar a ler e interpretar quem era o personagem principal, quem eram os outros personagens secundários, o que tinha acontecido. Era uma coisa maravilhosa. Eu me lembro que eu tive essa professora no primário, que a gente dizia, né? E eu tive uma outra professora, que também era irmã, depois ela deixou de ser irmã, que ela nos ensinou também a discernir, a ler, entender, compreender e a discernir, através da leitura, gente, da leitura de, no mínimo, 12, 13 livros por ano, que era a irmã São Martim, professora irmã São Martim. Gente, era uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque nós tínhamos vontade de fazer aquilo lá. Eles puxavam a gente. E os livros eram interessantes, e olha que a gente lia Machado de Assis, a gente lia José de Alencar, a gente lia, digamos assim, autores difíceis para a época, crianças, né? Não é qualquer um que conseguia ler e entender. Mas é dessa forma, através de um pequeno sacrifício, que a gente consegue chegar a um ponto de hoje. Tu pegar, ler o jornal, e dizer assim, não, mas isso aqui tá uma porcaria, cara. Isso aqui é tendência, é política tendenciosa. Isso aqui é futebol tendencioso. A gente sabe hoje dizer isso? Será que nós sabemos realmente quando existe tendência política num jornal, está sendo tendencioso? Não está sendo tendencioso, está sendo verdadeiro. O futebol é a mesma coisa. As religiões, então, nem se fala, né? Mesma coisa. Então, esse é o problema do povo brasileiro. E nas casas espíritas, hoje, se tornou o maior centro de aprendizagem a questão do discernimento. Porque para ler um livro espírita, para tu ler o Evangelho segundo o Espiritismo, para tu ler, nós lermos o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, tem que entender de discernimento. Tu tem que ter, ler, reler, para depois entender, para depois compreender. E toda a literatura espírita, ela requer discernimento, compreensão. Eu me lembro que logo que entrei na casa espírita, que, querendo aparecer, né? Achando que eu era o gás da coca, eu peguei um livro, Mediunismo, do Ramatiz. Eu não sei, não entendi nada, não entendi nada. Tamanha era com complicação daquele livro. Aí teve alguém que me disse, eu acho que foi o Mi que me disse, começa com as obras básicas, começa com as obras básicas, depois pega toda a obra do André Luiz e assim tu vai pegando e vai entendendo. Aí a gente vai assumindo uma postura diferente perante tal livro, tal obra. E tem mais uma. O Livro dos Espíritos que eu li há 25 anos atrás, hoje, quando leio, eu o compreendo de outra forma. E daqui 25 anos, se eu for lê-lo, se tiver oportunidade, eu vou entendê-lo, compreendê-lo, discerni-lo de outra forma novamente. Por quê? Porque o conhecimento, ele sempre sobe, ele sempre evolui. E aquelas palavras que eu entendi de uma forma 25 anos atrás, hoje eu entendo de outra forma. E aquilo que eu vou entender daqui 25 anos vão ser de outra forma novamente. Então, vale a pena, gente, vale a pena ler, reler, entender, compreender e discernir. Isso é extremamente necessário para podermos estar dentro de uma casa espírita. Muito obrigado.